885, passar 160, chame o centro em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Centro Recife, 251, 3325, boa noite. Boa noite. Salvador, no 6193, pronto para ataque, 110 a bordo, 1347 autonomia, alternando com o fim. Confirmando 1-1-0 a bordo, Guru 3, taxi a Índia, ponte esperada 102, 1895, que negar 1-0-1-6. Positivo, ponte espera 1895. Colapsa 10, venta de 120 graus com 9 nós. Essa é a autorizada linha ainda, o Bravo 6 ou 3. Boa noite, Tan 3662, autorização nacional, sem ter informação aí. Confirmando do 3662, Natal 370, autorizado, via peso 1-0. Colapso 1-0, curva esquerda, sai da fuga, transição Zibar, controle 120.8, aciona 5555. Autorizado Natal 370, peso 1-0, decola. Na curva esquerda, poucas e pá. 120.8 é o controle. 5555 transporte da 3662. Correto, reporte. Reportada, 3662. 43, decolou 22, 120, decimal 8, controle. 128, uma boa noite, um bom feriado. Você também. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, vou no 6113, passando 6700 na árvore. 6113, boa noite, submantenha 360, vigilante. 360. Zero autorizado, GPS do Luno zero, decola pista no zero, curva direita, saída da El, letra 3, controle 120, decimal 8, achando 5560. Saída da El, após voa letra, depois bridge, para receptar a aerovia. 3, passa nível 150, chama o centro em 1288, alterne 1260. 288, 260, bom feriado. Gradualmente. Obrigado. Boa noite, Fortaleza, 370 VP volume 9. Escola pista no zero, curva esquerda, saída mão, direção frote. Controle 120.8, aciona 5556. 5-8, aguarda a companhia Liberal Pátria Índia, após iniciar o curso, aguarda o táxi. Ok, agora. Solo, torre, corta. Solo, falador, chana 6390, 906, pronto. O TAN 362 está chamando táxi? Mais um minuto, TAN 362. Após a reposar a guarda, autorizado, repassando no site, fechando a minha 390. Taxa 3662, alterna Fortaleza com 3 horas e 8, 8-4. Chega 2, na terceira parte 1, mantém posição através do 5, aguarda a companhia que está no push. Segue o mesmo índio, fonte para todos, 895, igual no 0-1-6. Segue parte, mantém através do 5, tá 3662, aguardando a reposta da companhia. Alfa Bravo para o táxi, a bordo 146. João Pessoa, 4 horas e 20. 328, táxi é Índia, ponte para dono 02, 895, negão 017. Ok, só sequência toda. 1895, 118.195. 04, boa noite, autorizado chegar na Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1097. Ok, chegar na Mari, descendo para 3000, ajustado 1097, 1604. Decola da 10, vento uma centena com 0,612. Ali decola da 10. Salvador, boa noite, tá 3662, tá pronto, quanto cara estão olhando? 3662, Alima Tex, Alima Tex, 10, tá 3662. decolou agora 843, 120, decimal 8, controle. 608, obrigado, boa noite, tá previsto sem cor. Perfil bom, movimento.